Sem flash pra foto, nosso lema aqui é outro. Sem os holofote, igual o escudo da Globo. É o lado sujo da trama que fudeu com o roteiro. Sem hype, sem glamour, é rap rua verdadeiro. Sem flash pra foto, nosso lema aqui é outro. Sem os holofote, igual o escudo da Globo. É o lado sujo da trama que fudeu com o roteiro. Sem hype, sem glamour, é rap rua verdadeiro. O clima tá sinistro, acende os holofote. Ação, cena do louco, se mosca tomba com a morte. De fuzil ponto 50, mirando os carro forte. Bandite e 60, segue o plano dos pinote. Assalto milionário, em plena luz do dia. Fuga cabulosa, pela Fernão Dias. Se a falha no sistema, o crime logo impera. Cangaço urbano, bem-vindo à nova era. Lado sujo da trama que vai passar batido. Isso tudo tá uma merda, eu já não sei quem é bandido. Aqueles no plenário, de Armani ou de Gucci, ou um mano de CG com a bag da iFood. Eu sei, tá tudo errado, valores tão trocado. O bêbado causa morte, na custódia é liberado. Eu vi uns bagulho louco, nem dá pra acreditar. Menor de 15 anos, já tá pronto pra trocar. Já é fiel com os seus, já tem a sua gangue. Esse é o lema, se moscar espirra sangue. Conversa não faz curva, com uns o papo é reto. Cê vende blindado, nós te fura pelo teto. Não pago de malandro, malandro ele não fala. Se vim de malandragem, eu sei chicote estrala. Lei da rua, ditado certo, peixe morre pela boca. A vida é sem replay, passe louco, nós é pouca. Falar dos problemas e das mazelas da vida. De todos pau no cu, é estragar com essa batida. No sangue ainda corre o fiel compromisso. Fazer rap sem protesto, pra mim fica difícil. Então eu vou fazer como se fosse um desabafo. Continuo na tese, pau no cu do Bolsonaro. Esconde, esconde, pega, pega. Ficou lá no passado, liga o flash, faz a pose, tira selfie com os palhaços. Sem flash pra foto, nosso lema aqui é outro. Sem os holofote, igual os cu da Globo. É o lado sujo da trama que fudeu com o roteiro. Sem hype, sem glamour, é rap rua verdadeiro. Sem flash pra foto, nosso lema aqui é outro. Sem os holofote, igual os cu da Globo. É o lado sujo da trama que fudeu com o roteiro. Sem hype, sem glamour, é rap rua verdadeiro. Aí sistema, vem aqui, dá um abraço. Cês não queria tirar foto com os palhaços. Aí sistema, vem aqui, dá um abraço. Cês não queria tirar foto com os palhaços. E quem vê close não vê corre, já dizia o ditado. Eis-me aqui, boa. Quem não é visto não é lembrado. Criador de conteúdo, quero grana e não ibope. Sou fundamento, substância, hip hop. É com os erros que a gente se renova. Nós não tem fama, mas história tem de sobra. Posturado e com a rima afiada. Irmão matando irmão, não vejo fita dominada. Olho por olho e o mundo acaba cego. Já não basta os iludidos que se mata por um ego. Vários playboy lucrando com a cultura. E quem merece mesmo tá ficando na amargura. Não me leve a mal, nós não tá de orelhada. É papo de visão pra instruir a molecada. Alguns anos atrás, começo da caminhada. Eterno QAP, MPC envenenada. Aí DMNH.aço, nosso primeiro show, vocês que abriram espaço. Veio de guerra, na batalha vou vivendo. Com a mente do vilão, continuo escrevendo. Sem flash pra foto, nosso lema aqui é outro. Sem os holofote, igual os cu da Globo. É o lado sujo da trama que fudeu com o roteiro. Sem hype, sem glamour, é rap rua verdadeiro. Sem flash pra foto, nosso lema aqui é outro. Sem os holofote, igual os cu da Globo. É o lado